Acompanhe comigo, capítulo 21 de Apocalipse. A partir do verso 10, nós lemos assim: E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. A igreja de Jesus é algo maravilhoso. Se você é membro do corpo de Cristo, você é membro de algo maravilhoso, semelhante ao jaspe cristalino. Tinha um grande e alto muro com 12 portas. Você não está desprotegido. Você não está vulnerável ao inimigo. Se você é membro do corpo de Cristo, pare de viver amedrontado. Descanse. Ele tem um muro à nossa volta, com 12 portas, e na porta 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, para te lembrar, aquilo que ele prometeu aos seus filhos, vai se cumprir. Por que não dormir de noite, irmão? Por que se preocupar? Por que se afligir? Por que achar que isso ou aquilo? Oh, meu Senhor, faça-nos enxergar o que é a igreja do Senhor. Está escrito, o mapa indica, o livro mostra. Isso é verdade. Ao oriente haviam 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Minha vida e a sua vida precisam estar baseadas na palavra do Senhor, na doutrina dos apóstolos, nas verdades ensinadas aqui nesse livro. Aquele que falava comigo, verso 15, tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana e ela tinha 12 mil estádios. Irmão, por que que Deus escreveu isso aqui? Você não precisa ser um profundo teólogo para entender teologicamente o que significa, não. Deus escreveu a cidade, a igreja, que é a noiva, estava sendo medida por Ele. Isso te diz e me diz primeiro que tudo vai passar, mas a igreja não. E entenda, eu não estou falando da igreja chamada Projeto Adoradores, eu não estou falando da igreja chamada Batista, fulano de tal, eu não estou falando, nós estamos falando da noiva, do corpo invisível de Cristo, da qual eu e você somos membros. Louvado seja o Senhor, eu sou membro do corpo de Cristo. Não tem um dia, um minuto da minha vida que é perdido. Não tem nada que eu faça, que eu invista como igreja, que vai se perder. Não tem alternativa, não tem, ou melhor, não tem possibilidade alguma de eu passar essa semana e essa semana ser ruim, ser um fiasco, porque eu sou o corpo de Cristo. Essa semana será uma bênção, uma vitória, uma alegria, uma conquista. Será assim dia após dia, porque eu sou a igreja, e a igreja chega lá no final e ela é medida, e ela está lá, 4 partes de mesmo tamanho, e ela foi medida 12 mil estádios. Seu comprimento, sua altura, sua largura eram iguais. Significa, é algo concreto, real. Versículo 17, também mediu o seu muro, era de 144 côvados, segundo a medida de um homem, isso é, de anjo. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Lembre-se que João está tendo uma visão. E o que João viu no mundo espiritual só poderia ser expressado com aquilo que ele conhecia no mundo físico. E nós aprendemos que vamos andar em ruas de ouro. Mas nós precisamos nos lembrar que nós não seremos corpo terreno, matéria física. Nós seremos corpo glorificado. Irmão, eu creio que vai ter ouro de verdade. Ouro físico. Mas não é só isso. O Senhor está dizendo, a minha igreja, que é a cidade, ela é pura e santa. Ela brilha como o metal mais nobre de todo o universo. Eu não sou qualquer um. Você não é qualquer um. Você não é uma pessoa que está aí nas mãos do inimigo, lutando e batalhando e tentando e tem que se esforçar. Eu não consegui fazer jejum, eu não consegui vir na vigília, eu não consegui, é por isso que Deus está me oprimindo, é por isso que não deu certo. Você é a igreja de Jesus, te enxergue diferente, irmão. Se veja diferente, não se veja com a cara amuada. Não, olha para cima. Fala assim, eu vou viver diferente, eu vou me enxergar diferente, eu vou me limpar diferente, eu vou me vestir diferente, eu vou me enfeitar diferente, eu vou me alimentar diferente, eu vou andar diferente, eu vou falar diferente, eu vou cantar diferente, eu vou glorificar o Senhor diferente, porque eu estou crendo. Eu sou a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. Versículo 19, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto, o duodécimo de ametista. Sabe o que é isso, irmão? O zelo nos detalhes que Deus tem. Deus não é de qualquer jeito. Deus é um Deus meticuloso, detalhista, perfeito, não perfeccionista, mas perfeito em tudo que faz. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Agora preste atenção nesse versículo 24, irmão. Um dia Deus me disse, vá ao prefeito. E o Senhor abriu as portas, estava eu, o Geraldo e o Betinho lá no prefeito. Colocamos óleo no chofá, expliquei para ele o que era e derrubei sobre ele. Assim como Samuel ungiu a Saul ou a Davi, Deus nos levou a ungir o prefeito. Se ele honrar o Senhor, ele se tornará o maior líder que esta cidade ou que esta nação já viu. Assim como todos os outros que Deus permitiu algum servo dele ungir. Mas se ele não honrar o Senhor, será como Saul. Deus retira. Não sabemos quem vai ser o nosso próximo prefeito. Mas nós queremos, como igreja na cidade, ter uma ação junto ao prefeito, à prefeitura, às lideranças, às autoridades dessa cidade, segundo isso aqui. Sabe o que o mapa diz? Que a igreja, a noiva, a cidade, vai gerar tanta luz que os líderes andarão segundo a luz da igreja. Amém, né? Amém. Gostei do pastor. O pastor tem uma visão assim, ele é animado, ele é corajoso. Não, irmão. Eu fui tão impactado pelo Senhor que eu me senti envergonhado. Porque o Senhor me deu uma instrução e me mandou ir ao prefeito novamente e eu não fui. E eu estava com a Azaf aqui, passamos e fomos caminhar lá perto do Palácio do Governo e o Senhor falou comigo, você está tão próximo do governo? Tão próximo do governador? Por que você não entra e ministra a ele? Eu falei assim, mas não tem jeito, não é assim, não, meu Deus, é da minha cabeça. Quando chegamos em casa, recebemos um telefonema de Brasília. O ministro do gabinete do ministro da defesa do país. Olha, nós vamos ter um culto aqui, dia tal, e gostaríamos que você e o Azaf estivessem, que o Azaf e o pastor Sóstenes estivessem aqui nesse culto. Era o Azaf que tinha atendido o telefone no celular dele. E o Azaf disse, pois eu estou na casa do pastor Sóstenes. Ah, não é possível, eu queria tanto achar o telefone dele que nós queríamos ver você e o pastor Azaf, o pastor Sóstenes aqui. E nós vamos estar juntos em Brasília, nesse dia aí. Meu Deus, que coincidência. Não, coincidência não. Deus estava dizendo, eu estou dizendo a vocês, filho, que eu vou colocar vocês para ministrar aos governantes dessa nação. E não é você, Sóstenes. Não, irmão. Tolo seria eu se achar que sou eu. Eu sou... Não, é a igreja de Jesus que tem luz para resplandecer e os governantes, os reis da terra, andarem nessa luz. Ah, mas eu não sei, né? Eu não sei o que Deus quer. Então leia a Bíblia, que você vai saber o que Deus quer. Deus quer que você lá na sua empresa, nessa instância onde tem um rei, seu chefe, seja como aquela funcionariazinha, humilde, escrava, que vira para o poderoso do exército da Síria e diz, o meu Deus, na minha terra, podia te curar. O meu Deus, faz isso, num piscar de olhos. Procura o meu profeta lá na minha terra e vê se você não vai ficar curado dessa lepra. Deus quer eu e você assim, irmãos. Por que que as pessoas à nossa volta não veem os crentes orando, testemunhando? Porque nós somos frouxos. Nós não sabemos quem nós somos. Nós achamos assim, ah, vem aqui no cantinho. Conta para ninguém não. Estava com a Dani um dia no shopping e entramos numa loja e ela entrou olhando as coisas de casa e de repente as pessoas estavam assim, as vendedoras conversando e tal, e olhando. Eu falei assim, ah, meu Deus, saí para fora e fiquei lá no corredor e tal. Daí a pouco eu entrei, Dani, vamos, porque geralmente a gente tem que chamar mesmo, vamos embora, já chega de ver e tal. E aí ela pegou e falou assim, ó, elas te reconheceram da televisão. Aí eu falei assim, ô, meu senhor, tá bom. Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Até aqui, eu estou aqui no meu descanso com a minha esposa aqui, só passeando. Deus, oh. E aí, eu falei assim, o senhor poderia orar por nós? Eu falei, ah, senhor, é possível, senhor. Aqui no shopping, né? E o Espírito do Senhor falou comigo, filho, privilégio seu. E eu falei assim, oro. Aonde? Vão lá atrás, não, aqui, na loja. Mas e se entrar? Deixe que entre, que eles ouçam e que eles aproveitem da oração. Irmão, isso é uma coisa assim, de vez em quando acontece. Deus quer que aconteça na minha vida, na sua vida, o tempo todo. Porque a palavra diz, o mapa declara, a fotografia revela que a igreja terá luz para iluminar os reis dessa terra. Meu chefe, dá licença, eu queria só um minuto, só dizer ao Senhor que eu estou orando pela sua vida e pela sua família. Acabou. Você colocou um quilo de brasa viva sobre o espírito daquele homem ou daquela mulher. Se enxergue diferente, então você vai ter atitudes diferentes nessa terra. Ouse falar que Deus vai fazer. Elias virou para o rei Acabe e disse, rei Acabe, corra porque vai chover. Nós estivemos lá no Monte Carmelo. Descer do Monte Carmelo e andar por toda a planície do Vale de Jezreel até chegar em Jerusalém é muito chão. E havia 3 anos e meio que não chovia naquela terra. E Elias disse para o rei, rei, corre porque vai chover. Oh, meu filho, tem 3 anos que não chove, não tem uma nuvem no céu, não tem chance alguma de chover nos próximos dias. A CNN já deu lá na meteorologia que é só sol, sol, sol o dia inteiro. Rei, corra, porque vai chover. Eu fui orar uma vez por um surdo. Estava numa igreja e vieram as pessoas e de repente chegou o surdo. Não ouvia. E eu fui orar e o Espírito do Senhor falou assim, ore pela cura. E veio no meu coração, mas sim, ai, ai, e se não curar? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se curou, irmão. Mas o Espírito de Deus falou comigo assim, não te importes, ore, sua função é orar. Curar é comigo. Se eu vou curar, se eu não vou, é comigo. Você tem a função de orar. Senhor, eu ponho as mãos nesse ouvido e eu estou proclamando cura em nome do Senhor Jesus. A gente quer que cura, para a gente ficar assim, poxa, o pastor só se orou e curou mesmo. Meu Deus, que poder. A gente só quer isso. Mas o Senhor quer que eu e você ousemos proclamar, andar com luz para iluminar os povos. E a gente não faz tantas coisas simples só porque a gente não sabe quem a gente é. Nem o que Deus garantiu que nós faremos. Você crê nisso, irmão? Os que falaram amém, creem mesmo, fale mais forte. As suas portas não se fecharão de dia e a noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A linha teológica satânica, disfarçada de santidade, levanta alguns e diz, não, isso aí é lá no futuro, você não está falando da igreja hoje, pois o Senhor diz que a igreja é uma só. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para Deus não há nem ontem, nem hoje, nem futuro. Para Deus só há um tempo, aqui, agora, já, hoje. Essa é a igreja única, indivisível, que vemos lá na congregação no deserto e vemos lá na cidade de Jerusalém. Vemos aqui hoje, ontem ou amanhã, irmão. A igreja é uma só. É essa que está nessa fotografia aqui. Eu e você precisamos buscar do Senhor. Muda a minha forma de ver. Eu convido você a ficar de pé e dizer pessoalmente a Ele: eu ouso enxergar a igreja de uma forma nova, diferente. Eu não estou pregando a você para você ver o projeto Adoradores de outra forma. Não se trata disso. Eu não estou pregando a você para você ver a sua vinda a um culto de outra forma. É muito mais do que isso. Eu estou proclamando que assim como o Espírito do Senhor me abriu o entendimento, com o Espírito de sabedoria e de revelação, virá sobre você. Trabalhe em cima dessa palavra que eu estou liberando. Ele virá sobre você para te dar uma impactante visão de quem você é e de quem é a igreja, o corpo de Cristo. Levante a sua voz e ore ao Senhor. Quero pedir aos irmãos que vão servir a ceia, que venham aqui à frente, por favor. Se você é membro do corpo de Cristo, se você é batizado e está em comunhão com Jesus, com seus líderes, você participa da ceia. Se você não é batizado, se você não está em comunhão com o corpo de Cristo, não participe da ceia. Mas se a sua vida está andando em pecado, longe do Senhor, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tenha esse tempo examinando sua vida. Porque aquele que não discerne o corpo de Cristo, quando toma da ceia, toma morte para si mesmo. Por isso há muitos que estão fracos, doentes, ou que já morreram. Diga: Senhor, eu quero discernir mais o teu corpo. Eu quero ver o teu corpo. Eu quero ler estes textos. Eu quero reouvir esta ministração. Eu quero ler esse esboço lá na internet, porque eu quero avaliar isso, Senhor. Eu quero olhar para mim mesmo, como membro do corpo de Cristo, de uma forma diferente. Minhas lutas, meus apertos, meus desafios, têm me feito olhar para mim mesmo e para a igreja de uma forma tão medíocre, tão miserável, tão sofrida. Eu me enxergo como um gafanhoto. Isso não vem de Deus. Eu quero me enxergar assim como o Senhor está fazendo meu pastor se enxergar, a autoridade do reino de Deus, servo do Deus Altíssimo, realizando a única obra perfeita, eterna, soberana de Deus. Eu não vou enxergar minha profissão, meu emprego, minhas atividades diárias, domésticas, do mesmo jeito mais. Eu quero enxergar de outro jeito. Peça isso a Ele. Clame isso a Ele. Enquanto você recebe o pão e o vinho, não beba ainda, não coma ainda. Continue clamando isso a Ele. Reconhecerei em tudo a Tua mão. Reconhecerei em tudo o Teu poder. Me submeterei.